tua presença eu sei que vou te encontrar, Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso de ir em tua casa e te adorar. Senhor, eu sei que preciso buscar tua presença, eu sei que vou te encontrar. Sabe quando disseram vamos à casa do Senhor, todo coração eu me entrego, olhando pro alvo. De algum outro irmão, mas estamos aqui por causa de Jesus. Aleluia. Intimidade, comunhão é o que eu mais quero ter com o Senhor Jesus. Devo tudo o que sou, por minha causa se entregou. Te entrego meu amor, não pelo que faz tuas mãos, mas pelo teu. agradecer ao Senhor Jesus cada vez mais. Eu reconheço que a graça dele me alcançou. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Este é meu desejo. Depois que a graça me alcançou, vamos ficar de pé. Vamos declarar. Fomos alcançados pela graça de Jesus. Fomos alcançados pela graça de Jesus. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. nesse momento. Eu vou seguir com fé. Diga comigo, eu vou seguir com fé. Amém. Glória a Deus.